A 3155, linha decola, pista 90, metro 1 no 30, grave na aeronave. Linha decola, 90, pista 3. Meia 321, voa Enéfa. Enéfa, 6321. Meu Oscar, fala 04, confirma intenção de bate. Antigo, livre pista pela direita, frequência aí vai estacionar, aquilo Romeu Oscar. Decolada 05, controle em 199 de cima 8. 198, boa tarde. Disparadona. Estabilizar DNS, reporte estabilizar. Contará o. Estabilizar a zona 10 ou a zona 9? Controle Salvador, boa tarde, está 3155. Está 3155, contato radar, suba 340. Tá bem, 340, está 3155. A 3 é o passageiro 2231, descer para 2000 pés? Estabilizado, reporte estabilizado, cartão. 2000, para trás, estabilizado, campo vista 2231. 4-0, copia, Oxenem 3-4. Copia. Autorizado Petrolina, nível 3-4-0. Decola da 1-0, com a primeira curva pela esquerda, segue o perfil Momo Flock. Onde intercepta o Zulu 2-0. Aciona 5-4-5-7, controle 1-1-9, decimal 8. 3-4. Chamamento correto, chame quando pronto, Xenem 314. Taxi Ogum 097-182 a bordo, 1330 Campinas. Autorizado táxi, parte 1 no Índia até o ponto de espera, quando lá chame torre 118 decimal 95, ajuste 1010, bom voo, gol 1097. E 10, parte o Índia e ponto de espera 295, 1097, obrigado. 5. 1895, boa, 698. É 9 ou 8 na escuta da torre? Prossiga na final da 10, baixou e travou. Livre pouso, pistão no 0, vento 1, 3, 0, graus, 1, 0, 9. Livre pouso na 10, azul 69, no 8. Pegou 0 a 7, pode esperar a próxima. Pula 0 a 9 e 7, mantém o ponto esperto. Até. Pula 0 a 9 e 7, faz igual com o tráfego na final da 0. Firma. Pode passagem do mesmo, tá autorizado, né? Manter pista 1 no 0. Azul 69 no 8, Paulo 190, direita 1219. 219, obrigado. Dois, três, um, torre 1895. 1895, 2261. Só azul 4 e a 9 mil. Azul 69-18, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 09, atente ao follow através do 08. Segue Alfa Juliette, vai seguir o follow me para a posição? 09. 09, obrigado. 2-2-3-1, aproximação final da 1-0, baixar check-up. Gente, parceiro, 2-2-3-1, continue a aproximação, aguardando pista livre. Continuando, vai dar no pista livre, 2-2-3-1. Lima? O 3155, chame Recife 1251. Vai ser quando 3155? 097, decolagem 01, controle em 119, decimal 8. Zona aberta, mais. Salvador, boa tarde. O 097 está de passo do pé. 097, boa tarde, contato radar, suba nível 360. 35267, serviço radar encerrado. Chame controle Aracaju, frequência 2545. Corrijo, 1203. A informação em curso é a Serra, ajuste 1-0-0. mesmo. Gente, tripíssimo, 241. Alô, Salvador, gol no 620. 620, vamos fazer um curso em Serra, aguarde para a cópia. Sim, está a Serra, aguarde para a cópia. Gol no 620, pronto, cópia. Gol no 620, prossiga. Autorizado Recife, via Peruísque 58, nível 370. Decolada 1-0 com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil Pucas e Pá. Aciona 5464, controle 119.8. Autorizando para Recife, nível 370, via Peruísque 58. Decolada 1-0, pá na esquerda, perfil Pucas e Pá. 5464, não pode, 19.8, é o controle. Gol no 620. Gol no 620, corrigindo, a saída é Pucacaju. Pucacaju, gol no 620. Cotejamento correto, chame quando pronto. Gol no 620. É, contra. Saiu 2231, fala 04, direita 1219. Confirmando, chamar o solo 219, passarei 2231? Afirmativo, nível pista pela direita, chame solo em 1219. 219, passarei 2231. Salvador, boa tarde, então 3217, centro da Serra, autorização com 5360. Tantra 2217, boa tarde. Aguarde para a cópia. Na frente, posição 3217. Confirme, clareza 1. Poxa, né, minha 3 no 4, como recebe? Clareza 2. Minha 3 no 4, check rádio? 5/5. Posicionado no 4. 322, vou na 6. Puxando a 13 no 4, em coordenação com a equipe de solo, chamando o táxi. Camará. Passarei dos 231 na esquerda, quilo pátio 3. Quando lá, tente o sinalizador. Quilo pátio 3, acerta o sinalizador 231. Com fins 360, pronto cópia? Pronto cópia, tá 3217. Autorizado com fins 360, decola da 1-0 com a primeira curva pela direita, segue o perfil da Euleda, poste direto bridge, onde intercepta Up Zulu 16. Aciona 5467, controle 119.8. 3217, autorizado com o piso 360, decolando a décima curva à direita da Euleda Bridge, Upper Zulu 16, 467, 198, com 3217. Cotejamento correto, chame quando pronto, tá no 3217. Camarada, 3217. 097, chame Recife, frequência 1251. Recife, conta marcha. Salvador 163 no 4, para início do táxi 126 a bordo, está com autonomia de 3 horas e 40 para alternar Salvador. Gente, chame 6314, Índia no ponto de espera, chame turno no 895, ajuste no 0, 14. 895, você corrigiu alternado aí, vai ser Recife. Gente, corrigindo Recife, chame 6314, bom voo. Obrigado. C466, Voiduna, desça 2000, reporte localizador. Azul 4118, copia. Azul 4118, com fins aprovado nível 340, via Perdu 16. Decola da pista 10, perfil de saída da El, curva direita Leda, pós direto bridge. 5442, transponder, controle 119, decimal 8. Salvador, Xanem 3 no 4, posso 0 no 0, pronto. Xanem 3 no 4, linha decola, piso no 0, vento 1, 2, 0, grado na 0, 9. Linha decola. firme. Dan 3217, livre acionamento, chame para o táxi, porta 101. 01, autorizado, chama no táxi, Dan 3 no 4, decolar 224, controle em 1, 99, 18. 198, 63 no 4. Salvador, boa tarde. Oxenéia 63 no 4, decolou na Momo 1500. 63 no 4, contato radar, subo 340. 340, pode completar direto lock. Não tem tráfego chegando no setor. Mantenha o perfil. No livre acionar, chame para o táxi no pátio 3. Confira. 869, voe bom, desça 4000, ajuste no 0 no 0. Voando direto pro bloco 6304. Cogbu. Ah, ok, na proa de Cogbu, 6304. Isso, 3217, Índia, no ponto de espera, chame turno no 895, ajuste 1010. 10, Índia, 1295, na ponto de espera da Alexa, 3217. Copia o TAN 3145, copia 360. TAN 3145, Galeão, aprovado nível 360. Decola da pista 1-0, perfil de saída da El, curva direita, Leda, após direto bridge. Intercepta o Pezulo 1-0 até SMAP, após conforme a rota do plano. Transponder 5504, controle Salvador 119, decimal 8. Recebendo 5. Obrigado. Tá 3145 após o SMAP, conforme a rota do plano, cotejo. Tá 3145, cotejamento correto, chame pronto. Chama a torre 1895. Solo Salvador, trip 5241. 55 a bordo, 55 a bordo, autonomia de 5 horas e meia, alternativa Montes Claros, pronto o táxi. Ciente, trip 5241, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 010. Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 11895. 4 horas, se escuta até a Índia. Quatro, chegada Ponce, desce ao 050, ajuste no 010. Meia dois zero, livre acionamento, chame para o táxi, portão 06. Livre, boa tarde, senhora Meleza. Tá 3217, linha decola, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Chame 6314, chame centro Recife, frequência 12545. 2545 Recife, 6314. Setor, Bank of Delta, Itapó. O Bank da Gol terminar o pushback no portão 06, o senhor será autorizado após a passagem retaguarda do MIS. Daqui a pouco está autorizado o cruzamento da pistão na 028, reporte girando base. Ativa então, 58 pela direita, autorizado o cruzamento da final da 10, reportar girando base, mais 5 Delta. Ponto 0 pronto. Tipo 241, mantém o ponto de pedra. Cinco, quatro, quatro, meia, está no estabilizado no localizador da 10. Paulo Gol, 1169. DP 5446 estabilizado no lock. 5446, complete final, Torre Salvador. 118, decimal 95. 1895 com Salvador, 35446. 198 com controle, obrigado senhor, tenha um bom dia. 10 até SMAP após conforme a rota do plano. Transponder 5502, controle Salvador 119, decimal 8. 360, decola da 10, curva na direita da Euler da Bridge, Superzulu 10 SMAP, 5, 5, 5. 0298. Gol no 169 após SMAP, conforme a rota do plano Cotege. Direto ao Wake, direto Mike India Alpha, após conforme a rota do plano Cotege. Via rota do plano, gol no 169. Gol no 169, cotejamento correto, chame pronto. Maravilha. Aguardando a passagem do tráfego da trip para a pista 1-0. Enter. Ação. Gente, gol no 620, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste 1-0, 1-0. Pátio na Índia, ponto de espera 1-0, 329, 1-0, 1-0, 1-0, Azul 4118, coordenem com a equipe de solo que após a passagem do banho da Goa Retaguarda tem livre acionamento para o táxi. Pouso, tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-1-0, grave 1-0 mais. Autorizado pouso na 1-0 para o trip 5446. Skoka Identification, Sun Flight Level 050. Cleared my arrival fly by now it's up intersection. Tirar 1-7 para pouso no pairado na cabeceira, o Mike é cuidando, baixa a trava. Gente, Mike Eco Delta, livre pouso, vento 120 graus, 1-0 mais. Delta. Restrição de para 2000, ajuste 1-0, autorizado a final e desce X-Ray, pista 1-0, Salvador. Reporte estabilizado. Com tráfego nacional da 1-0. Estimativo. Após passagem no meio, Marinho mantém a pista 1-0. Tá 3145, aguarde, será o número 2 no setor. Boa tarde, acione identificação. Eu sou 0620, chegada a Mari. Seu solo aos 3.000, frequência livre estacional, Mike Eco Delta. Trip 364, controle. 364. 52 voa Duna para presente, aguardando o seu sinal pelo operador. Estimativo voando Duna ou 5364? Estimativo voa Duna, desce para 4.010. 4.000, voando Duna, 5364. Quais são? Whisky 42, Lapa, após direto. Transponder 5474, controle Salvador 119, decimal 8. Clear to maintain high speed until Duna. Keep the still the heading of ETAP intersection. Your number 32 approach. 446, follow 37, direita 121, decimal 9. Pra na primeira direita e chama o solo em 219, tempo 5446. Chego 241, livre da colagem, pista 1-0, vento 1-2-0, grau 0-9, Nath. Colagem, chego 241. 2-0, ponte espera, ponte espera. Volume 2-0, mantenho ponte espera. Prestando atenção ao sinalizador, ok? Vamos ao sinalizador, 35446. Para o puxa acionamento, gol 1169 no 11. Gol no 1169, aguarde. Aguardando. Linha 2-1-0, reautorizado, descida para 3.000 pés, ajuste 1-0-1-0. Ocean 6210, correction, descent 3,000 feet, Kent 1-0-1-0. Kent agilizando ali, mantém, 1.000. Do nível de voo 050. Táxi via Índia no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 010. Via Índia, ponto de espera. Diga do final para o localizador. 198, Salvador, 35241. Piso no 45, livre acionamento, chame para o táxi no portão 02. Esse é o controle de Salvador, até queria que fosse São Paulo. Esse é pro 050, a chegada, Mari. Táxi, pulou no 69. Passaria do 2231, no livre acionamento, chame para o táxi no pátio 3. 5. 1-2-9-5, chama na torre, gol 1869. Controle Salvador, 35241, perfil da água. 10, ajuste, aguarde vento final para o localizador. 2.000 aguardando, 5364. 5241 no controle. 5241, perfil da Argo, senhora, decolou de Salvador. Contato radar final 200, perfil da Argo, tem condições de cumprir a restrição máxima da saída? Afirma, senhora, cumpre a restrição máxima, 5241. Gente, o 5241 da 3217, chame o controle Centro Recife agora. Centro Recife, 1251. Alternando 133.95, bom voo. 2531, boa tarde, 3217. Boa tarde, bom voo. Torre Salvador, gol 869, sinal embaixo retravado. Tono 869, continua a aproximação, aguardando pista livre. É, mas... Passa o go down to 2000. It's clear now, descent to 2015 H1010. Your number 22 approach. You're gonna follow traffic that's 2 minutes to intercept the localizer course. Precisely 1.5 minutes. Roger, we have the traffic. On GPS, 2010, 06210. Gol no 620, controle. Meu grau é na 0 mais. Ele pousa no 0, gol 1869. Prazer. Gol no 620, passa 1300. Gol no 620, contato radar na decolagem, suba ao 370, da presente direto Puca. 370, esquerda direto Puca, gol 620. 5364 para o localizador, esquerda, proa 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, reportará estabilizado, 64. Para o táxi 1169, nosso POP é de 165, 4 horas, já deu. Ajuste 1010. Sim. Táxi até através do portão 06, ajuste 1010. 1010 até o através do 06 é o número menor. Ali mantém o 0418. Ali mantém o 0418. 241, confirme razão de subida. Mantém 1000 por 1 minuto, senhora. 5241. Confirme razão novamente, o 5241. 1000 pés por minuto, senhora. 5241. 1000 pés? Positivo, senhora. 1000 pés. Consegui copiar agora, grato, o 5241. Locomotor 5364. 5364, estabilizado, cheque trem torre, 1-8-95. 1895, boa tarde, obrigado. Boa tarde, bom pouso. 62, 210 cleared, final six ray approach, report established, all localizer. You're gonna follow traffic now 7 miles ahead of you. The reduction to approach speed is under your criteria. Roger, 6210. 3560, presente autorizado direto do UNA, descendo para 2000 pés, ajuste 1010. Ajustado 1010, desce a 2000 pés, mando do UNA, tá, 3560. 3190, boa tarde, acena identificação, desça ao 0620, chegada é a Mari. O Kilo Serra Lima, é, mais uma vez o solo e o Salvador pede desculpas, ok? Por gentileza, faça um novo cotejamento, porque duas aeronaves entrecortaram o senhor. Por gentileza, um novo cotejamento. Toca o rádio, meu amigo. Ai! 6210, start to reduce to approach speed. Reducing 6210. Uno 869, táxi até antes da Juliette. Antes da Juliette, Uno 869. Tripe 5364, Tripe Pulse, pista 90, vento 120 grave na 09. 2010, prossegue 5364. Azul 4 no 18, decolado 44, controle em 119, decimal 8. 198, 4, 118, pegada bastante. Controle. Salvador, boa tarde, 4198 da Azul, cruzando 1000. 1198 da Azul, boa tarde, contra o radar da decolagem, subiu 340, pois 2000 pés direto, Leda. Pode seguir. Pós 2000, Leda, 4198. Contra aquilo, Serra Lima. Sim. Rodando 3145, pronto para ataque, 110 a borda, 4095, Campinas. Ciente, TAM 3145, táxi via Índia no ponto de espera, chame turno no 895, ajuste no 010. 010, Índia, ponto de espera 2, 3145. Passaria 2231, segue via Índia no ponto de espera, chame turno no 895. Via Índia, ponto de espera 1895, passaria 2231. Gol no 169, vai da passagem ATR da Passaredo após Índia no ponto de espera, chame turno no 895. Pós Passaredo 295. Stand by for runway vacate. Roger, 6210. Correta 3145, ponto de espera 10, estará pronto. 3145, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Tripe 5364, sol das 4.6, agilizando a liberação da pista à direita, chame sol em 1219. 1219, está liberando 5319. Channel FX 210, check landing gear. Landing gear down and locked. Channel FX 210, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 10 knots. Vitland, runway 106210. Taxi via Kilo, pátio 3. Então, 3145, visual contrato com a Nacional da 0. Afirmativo, 3145. Faz o mesmo, a linha mantém, pista 10. Após a aterrissagem do tráfico, a linha é manter 10, 3145. Vem? 3560, está autorizado o procedimento final ILS Oceania, Oceania 6210 on the ground at 48. Vacate runway with a right turn. Contact Salvador ground 121.9. Juno 45, livre decolagem, pista 90, vento no 3, 0 graus, 90 baixo. Decolagem autorizada 3145, pista 10. 3190, autorizado direto Duna, descendo para 4000, ajuste no 0 no 0. Direto Duna, descendo para 4000, no 0 no 0, está 3190. Afirmativo, agilizando manobras, passageiro 2230, ali mantém. 6210, taxi via Alpha Juliet 2104. Alpha Juliet 2104. No 45 de quase 50, controle em 199.8. 19.8, uma boa tarde. Estabilizado. Afirmativo, senhor, estabilizado. Torre 118.95. 3195, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, controle Salvador, muito boa tarde, tá? 3145, decolado na sua escuta. 3145, boa tarde, contato na barra decolagem, voo 3620, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda Bridge. 2000, Leda, Leda Bridge, o TAN 3145, uma boa tarde. Tarde, TAN 3560, vai passar o Simbra, baixar de secar. Gente, continua a aproximação, aguardando a pista livre, TAN 3560. TAN 3560. 02231, no nível de decolagem, pista 10, vento 120, 00 na marcha. Controle está 3190, pode descer até 2000. 3190, desce para 2000, 1010, desce na ILSC, piscina 0, Salvador, reporte estabilizado. Para 2000, chamarei estabilizado na ILSC, está 3190. Tem 560, livre pouso, pista 10, vento 120, grau 099. Tem livre pouso, está 3560, não. Passarei 2231, decolado ao 52, controle em 119.8. 198, passarei 2231, boa tarde. 18.95. 18.95, confere? Confere, 18.95, um bom pouso. Obrigado, Carlos. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2231, decolou na sua escuta. Passarelo 2231, contato radar na decolagem, suba 180, perfil, bom, boa tarde. Aqui, o passarelo 2231, não tem condição de cumprir o perfil, e se possível, autorizaria coordenar junto ao centro, direto de Barreiras? Está autorizado, está lista a restrição da saída, se você tem restrição 180, não temos certo. Se aproximando do setor norte de Salvador. A princípio, mantém a saída aguardando o pro de Barreiras, passarelo 2231. Ok, aguardando o pro de Barreiras, 2231. Azul 4118, chame Recife na 251, alternando na 3395. 351, 3395. 5217, chame Recife 1260, alternando 1288. Trip 5241 da Trip, chame Recife 1260, alternando 1288. 6919, Campinas aprovado nível 340, decola da pista 10, perfil de saída da El, curva direita, Leda, após direto bridge, intercepta Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. Transponder 5523, controle Salvador 19.8. Barreiras. Presente, direto Barreiras, 2-3. Azul 4260, livre ponto, pista 90, vento 120 graus, 09 leste. Livre, pouso na pista 0, azul 4206. Libra 3560. Da 3560, táxi via Alfa, mantendo da Juliette. Alfa, mantém na direita. Transmissão é cega, chame Recife no 260, alternando no 288. Portão 3, 3, 3, 3. 2145, chame Recife no 251-3395. A 251-3395, uma boa tarde, 3541. Boa tarde. Saldão 0, autorizado, DNA, da 3190, estabilizou no IELS. Da 3190, complete final, torre 118, decimal 95. Boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Torre de Salvador. Boa tarde, já está 3190. Vai passar o Índia Serra, trem baixo trabalho. 3190, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Vem na sua escolha, 3190. Azul 4206, Sola 56, livre pista pela direita, chame Sola em 1, 2, 1, 9. Direita, Azul 4206, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Então, 3190, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 90 mais. Pouso na 10, tá? 3190. Quilo Serra Lima, livre táxi até Taxi Papá, reporte para ingresso na pista. Uno 169, decolagem 58, controle em 1998. 098, boa. Controle, boa, gol 1169. No, no, no. 9, contato com a data decolagem, sobre o 13620, após 2000, foi direto Leda, após Leda Bridge. Após 2000, Leda Bridge, 1169. Identificação de soldados, se fizeram a chegada em Amari. Azul 6919. Aguarde. Tinto Terra Lima, está autorizado táxi via pista, reporte na cabeceira 17, alinhado e pronto para decolagem. Tá 3190, solo 59, com livre pista pela direita e chame solo em 1219. Livre direita 219, eu tenho 3190, boa noite. No pátio, ok? Afirma. 5241 no controle. 5241 na sua escuta, senhora, prossiga. Trip 5241, chame Recife 1260, alterne 1288. 1260, 1288, 5241 com Recife agora, senhora. Uma boa tarde, muito grato. Boa tarde, bom voo. Prossiga. Caso Duna 3.010. Negativa, o 4206. É a partir da posição 09, ok?